O Irmã é um de todos esses homens, o mais antigo, o homem nacional, de 1937, e foi criado por um decreto do Estado Novo, né? E, curiosamente, nesse mesmo ano também é criado o Decreto 6.000, que é o primeiro Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro, e que foi o grande algoz dessa cidade, né? É graças ao Decreto 6.000 que se verticaliza, evidentemente já havia toda uma situação criada pela indústria nacional de cimento e de elevadores, que permitia, portanto, a verticalização da cidade. E eu creio que ninguém inventa remédio para uma doença que não existe, né? Então, o IPHAN é criado em 1937, porque possivelmente já existia toda uma pressão imobiliária na capital federal. Essa legislação começa a ser complementada em 1961, portanto, né? Bem mais tarde vem a legislação sobre o padrão arqueológico. Vocês veem aí pelas fotografias, já mostrada pela Regina, que é o convento de Sa Boaventura, onde nós estamos fazendo as escavações por conta do Comperje, né? Quer dizer, a gente transforma também limão em limonada, com a chegada do Comperje, surge então a possibilidade, com os recursos da Petrobras, de estar fazendo uma das maiores escavações que eu tenho notícia, estamos levantando, tirando do chão, essa cidade de Fio, a Vila de Santo Antônio de Sá. E a outra foi uma situação interessante também, vocês veem ali, foi o ensaio de um pedaço inteiro de ouro, né? É onde se faz a garagem aqui de Santa Luzia, se descobre então esse muro de arrimo é construído na administração de Pereira Passos e ele é retirado, se afunda a laje da própria garagem subterrânea e depois ele volta para o local. Foi uma coisa assim, uma engenharia incrível, né? E isso tudo graças à questão do patrimônio arqueológico, que nos permite então fazer todas essas ações. É uma legislação completamente diferente do tombamento, porque enquanto tombamento ele basicamente busca proteger, não é? O bem sem grandes modificações, a arqueologia, pelo contrário, permite que seja estudado, não é? Aquele sítio. Então a gente faz o registro do sítio arqueológico e não propriamente o tombamento, não é? O tombamento impediria que aquele sítio viesse a ser estudado. Existe, inclusive, uma expressão que eu acho um pouco hipócrita, que é quando se fala em salvamento do sítio arqueológico. Na verdade, ao salvar, o que você está fazendo é destruindo o sítio arqueológico, né? Então, ele é registrado, pesquisado, mas no final da história ele acabou, né? Ele foi, tudo que foi achado lá será transferido para uma entidade de pesquisa. Os bens arqueológicos, é importante que se diga, são patrimônio, aí no sentido de patrimônio, de propriedade da União, né? Por isso é proibido o comércio, a exportação dos bens arqueológicos, que são bens privativos da União. E por fim, no ano 2000, ainda não há 10 anos, foi criado então a figura do patrimônio imaterial. Claro que existia antes toda a questão do folclore, mas enfim, o patrimônio imaterial, nesse momento, ele ganha uma amplitude muito grande porque você começa a trabalhar com os saberes, os fazeres, os sabores. E eu vejo, inclusive, uma situação muito peculiar que é o registro de material de lugar, né? Isso eu comecei a falar, isso é uma loucura, porque o lugar é imaterial. Como é que você faz o registro imaterial de uma coisa que eu estou lá, né? E quando a gente começou a trabalhar na Feira de São Cristóvão, é que, na prática, por isso eu digo que esse é um caminho que está se fazendo ao andar, né? Copiando a poesia, porque, na verdade, aí eu tive a compreensão de que era. A gente estava, de fato, era fazendo um registro daquele lugar, né? Não da atividade em si, ou das coisas que são lá vendidas ou compradas, né? Mas principalmente toda a história que vem embutida no campo de São Cristóvão com a história da, digamos assim, da contribuição da cultura da pessoa do Rio de Janeiro. O que existe mais conhecido é o registro da cachoeira de Auretê, norte do Brasil, né, norte da Serra Amazônia, onde aquela cachoeira conversa com diversas nações indígenas e é fundamental uma série de ritos daquelas nações. Os bens culturais, então, patrimônio. Então, nós temos hoje esse tripé, que é constituído pelo patrimônio material, né, que pode ser histórico. O que é um tombado histórico? A casa de fulano de tal, a casa de Casimiro de Abreu, né, tombado da casa de Casimiro de Abreu. O arqueológico, etnográfico e paisagístico, que hoje já se confunde tanto com a questão do sítio arqueológico, porque, veja, isso é oriundo da legislação de 37. Depois você tem a própria legislação arqueológica e, por fim, a legislação do patrimônio etnográfico, que é o material, né, e o paisagístico, que se mantém, das belas artes e das artes aplicadas. Então, são patrimônio material. A arqueologia, que nós temos os sítios pré-históricos e históricos, né? E, por fim, o imaterial, que são os usos, representações, celebrações, formas de expressão dos saberes e dos lugares, como eu falei antes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está trabalhando na parte do imaterial com algumas celebrações religiosas, com a festa do Divino em Paraty e com a festa de São Benedito de Olho dos Reis. Estamos trabalhando aqui no Rio de Janeiro a festa da Senhora da Penha, fizemos todo o inventário dos terreiros de Candomblé e da Feira de São Cristóvão. O IFAM, ele é um órgão nacional, mas ele foi praticamente estadualizado, né? Nós somos agora uma superintendência para cada estado do Brasil e aqui no Rio de Janeiro nós estamos agora na Avenida Rio Branco 46, aqui pertinho. Esse é um prédio antigo da Companhia Docas de Santos, que como uma companhia privada ficava aqui no Rio de Janeiro, e quando a concessão acaba nos anos 70, ele não só o porto com a sua sede também retornam ao governo federal. As imagens do nosso prédio. Nós temos quatro escritórios técnicos que vocês vão reparar que são oriundos ainda em que o IFAM era basicamente a tutora da pedra e cal. Por quê? Porque são quatro municípios que têm conjuntos arquitetônicos específicos, mas a gente tem que saber, por exemplo, que eu sou obrigado a controlar toda essa região do estado a partir de Cabo Frio, é loucura. O IFAM também é uma região muito forte, por exemplo, eu tenho ido lá principalmente por causa da cultura do Zambo. Né? Então, em verdade, os nossos escritórios técnicos, hoje em dia, com essa expressão tanto arqueológica, é uma área riquíssima de arqueologia, todo o litoral fluminense, enfim, então a nossa regionalização responde muito mais aquele fenômeno inicial da década de 30. Enfim, na Cabo Frio, Petrópolis, Valfeira e Paraty. Esse é o nosso escritório técnico de Cabo Frio, que está se mudando. Estamos indo do convento franciscano para a Estrada de Ferro, para uma antiga estação de São José de São Paulo da Aldeia. Estamos indo na igreja de município. É um documento principalmente paisagístico, ele vale a pena. Paraty é um município tombado, um caso assim, muito complicado, porque o município inteiro é tombado, não é o centro, é o centro. Então, de verdade, como é este tombamento? Né? Então, você, na verdade, você vai. Tudo que a gente ouviu, está a Regina contando para a gente, né? Na verdade, não se poderia fazer nada em Paraty, já que ele é tombado. Então, em verdade, nós estamos caminhando para considerar o município tutelado. Em verdade, pode-se fazer uma opção de coisas lá. Né? Quer dizer, tem que definir é que porção de coisas que é assimilável para o tombamento. É um dos nossos escritórios técnicos também. Petrópolis. É um escritório técnico, já no Palácio do Albará, também tem um conjunto importante, que nós estamos agora envolvendo um tombamento no sentido de ampliá-lo, por conta de uma série de fenômenos que têm acontecido na área de entorno e por ser área de entorno nossa competência é um pouco diluída e como a gente entende que tem trazido algumas complicações para a área tombada para a gente dita. Então hoje vamos propor a re-ratificação do ato de tombamento, no sentido de ampliar essa área. Também um conjunto urbano importante, período Café, século XIX, e o conjunto todo é tombado. Também nós temos um escritório técnico que está inclusive agora para o fórum, antigo fórum, onde já foi o passo municipal, a prefeitura está se mudando, e nós vamos então ocupar o fórum da cidade. Que é isso aí. Um espaço que ele tem para fazer um excelente trabalho em termos de casa de cultura. Nós criamos em 2008 a Ouvidoria do IFAM, então já temos 350 solicitações de público através de e-mail, em geral é reclamando da gente mesmo, para isso que serve a ouvidoria, e vou fazendo perguntas, enfim, mas é ouvidoria.crsl@ifam.gov.br. Se quiserem falar mal do fã, é com a gente mesmo. Nós temos mais de 200 bens culturais, que aí se aumentaria muito se a gente for individualizar os conjuntos tombados. Aqui na Europa nós temos os conjuntos tombados do Catete e da Praça 15, Portal de Vassouras, como falei, o município inteiro de Paraty. Temos 800 sítios arqueológicos registrados, né? E a questão do material, que eu já falei. E temos também essa questão que é muito chata, que é a fiscalização de saída de obras de arte do país, que é uma coisa que eles sempre a Polícia Federal fazem. E o que acontece é isso: se você for na Cinelândia comprar um quadro ali no Largo da Carioca e for sair do país, o IFAM vai ter que dizer que pode. Então a gente faz assim, 500 reconhecimentos por mês, uma coisa assim insana, que cada vez, agora então por causa do petróleo, né, que são milhares de pessoas que vêm, milhares de pessoas que voltam, todos fizeram comprinhas aqui, porque todos têm devidamente ser autorizados pelo IFAM. Então são coisas que a gente não sabe que existe, mas existe. Então, por exemplo, né, as nossas ações estratégicas se dão através das redes sociais. Nós temos hoje um orçamento anual da ordem de uns 3 milhões e com esse orçamento, que a gente chama de Orçamento Geral da União, a gente vem tentando criar algumas situações. Está aí o que a gente vai fazer da Tatora, que toda caindo, já não está mais caindo, porque justamente a gente entra em ações muito emergenciais, que são obras de pequena monta, onde a gente tenta salvaguardar, de imediato, aquele bem tombado. Alguns exemplos. Do tombamento, nós temos um passivo extraordinário, nós temos um aumento só de 13 processos em estudo, aguardando o estudo de tombamento, mas já adiantamos alguns. Para uma gestão que não deve ser de cabeça, nós temos concluído a igreja Pesito Visto, que é um tombamento estadual, mas é inegável a importância dela para a história da nação. Basta dizer que lá está o rascunho da bandeira do Brasil. A gente está lá em seu acervo. Né? Temos o inventário da obra de Carminha Maia, a parte dela, enfim, tem uma série de estudos, de exposição em geral bastante aprofundado, porque eles têm que, de fato, como dizer o conselho positivo do IFAM, de que aquilo deve ser tombado. Nós temos uma portaria, que é a portaria 11, que então que é encantada todo o processo de tombamento. Os bens já registrados como material foi a matriz de samba do Rio de Janeiro, se eu estou falando só especificamente aqui do nosso estado. As matrizes do samba são parte do alto, o samba do terreiro e o samba negro das escolas de samba. O Jongo Cajambu foi um registro dos quatro estados do Sudeste, pelo João Caxambu, são basicamente expressões de onde existiu os cabitões na fazenda de café. Então, tem essa região exatamente do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, do Vale do Paraíba, onde então ocorre ainda o jogo em uma área sem história e uma área sem história. A capoeira foi registrada também em três estados, na Bahia, no Rio de Janeiro e no Pernambuco. Então são esses três, desde o material do Brasil, que a gente já tem registrado aqui no estado do Rio. Depois do registro, nós temos que ser um plano nacional de salvaguarda, né, que vai variando muito o que se deve fazer para a preservação daquele bem de material. Então, nós estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura e formando então coordenações que fazem, dizem, faz reuniões, que busca dar mais condições de material, digamos, a realização e a preservação desse bem material. A questão da imaterialidade não é um problema multiétnico, né, que com a metade nossa vai desde a Sérgio Cristóvão a provavelmente chegar ao Sahara, né? Você vai ter a cooperação do povo venezuelano, né, árabes e judeus, e agora mais recentemente os coreanos, os chineses, etc. Tal. E até a cultura Nibiru-Guarani, que é um povo de expressão guarani, que vem, né, desde a Argentina. Esse é um projeto internacional que inclui a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil, chegando até aqui ao estado do Rio, com o Tonzo, da Cunha, Paraty, inventário da Fortaleza Conceição, aqui na Nova Conceição, pertinho, e os inventários que eram de Umbanda. A gente abriu o curso de Caiobá e agora está entrando de Umbanda. O Nova da Conceição, nesse ano 89, ele é o nosso carro-chefe aqui na cidade. Então, estamos trabalhando com várias áreas, desde a arqueologia, né, que vamos começar a trabalhar em Coronel. Vamos começar a se formar na demolição de alguns prédios espíritos da Fortaleza de Conceição. Então, já estamos com acompanhamento de arqueólogos nessa área. Nosso material gráfico esse ano é sobre o Morro da Conceição, o nosso DVD sobre o Morro da Conceição, e também na parte de imaterial, nós vamos trabalhar a festa de Nossa Senhora de Conceição, que é no dia 8 de dezembro. Os bens tombados da área estão recebendo também algum aporte de recursos emergenciais do Doutor da Bahia e a Fortaleza da Conceição, que é um projeto feito a partir de uma ativação do próprio exército, que a gente vai então cuidar da sua restauração. Os inventários previstos para a de material são o inventário do choro, que já está acontecendo, Nossa Senhora da Penha, que é uma infância, mas é basicamente a igreja da Penha, o inventário do ofício de Mandalã, que está completamente desaparecido, todos que a gente já recebeu, então está ficando um fracasso. A gente não só não acha ruim quando acha, na verdade, o Mandalã é só o chamariz, porque ele já tira foto com câmera digital. A gente é uma arqueologia e material. As comunidades quilombolas, o inventário do Fundo de Petrópolis e a Cavalhão de Santo Amaro, com campo de Betacás. Herdamos um abacaxi que a gente está tentando transformar em limonada, que é a extinção da rede ferroviária federal. Então nós estamos herdamos, digamos assim, todo um acervo pregal, né, da rede ferroviária federal, no capítulo que tem um interesse histórico, artístico ou arquitetônico, ou seja, tudo tem escrito, né? Tudo. Então, nós fizemos um inventário dos ramais da rede, agora estamos fazendo o inventário dos ramais extintos anteriormente à rede, e temos descoberto coisas muito interessantes, né? basicamente, que a gente tem feito é oferecido às prefeituras parcerias para que eles venham cuidar ou integrar esse acervo com projetos culturais ou educacionais. E estamos com 350, se vocês também já ouviram, 350 estações rodoviárias no Brasil todo. A gente só está falando do estado do Rio, tá? Isso aconteceu no Brasil como um todo. Voltei. O PRONAC é o nosso projeto mais relevante, porque ele conta com um volume de recursos que nenhum tinha notícia quando a gente fez o levantamento. Por exemplo, nós temos, acabei de falar que eu tenho um orçamento anual de 3 milhões, e o tanto eu tenho de obras no momento no estado do Rio de Janeiro, 97 milhões. Quer dizer, é uma proporção de 1 para 3, um pouco mais, né? Então, de fato, o nosso braço armado hoje não é mais o orçamento geral da União, é principalmente o PRONAC. Né? Nós temos projetos aprovados de valor de 250 milhões e obras em andamento de 97 milhões. Tá? Isso dá uma mudança completa na nossa atuação. Né? A face do jogo hoje passa a ser, portanto, o PRONAC e, por outro lado, é uma coisa paradoxal, mas a nossa capacidade de intervenção passa a ser muito mais externa do que interna. Na verdade, eu dimensiono 3 milhões, mas gerencio 97. Tá? Mas não é fã, não somos, enfim, o corpo técnico que define quais são os momentos que vão ser restaurados. Tá? Em verdade, a sociedade civil, mas principalmente os patrocinadores, né? Que é patrocínio até a página 10, porque em verdade isso é uma verba oriunda de renúncia fiscal do governo federal. E todas as empresas podem investir até 4% do seu imposto de renda devido, e nós, pessoas físicas, também podemos aplicar até 6% do seu imposto de renda devido. Mas é renúncia fiscal de 100%, de 100% do investido. Você pode descontar. Então, não estou reclamando, não, estou dizendo que de verdade, quer dizer, nós até hoje em dia temos sido mais proativos no sentido de procurar, né, atender, por exemplo, Carlos da Fortaleza da Conceição, Arcos da Lapa, Fazenda Santa Mônica, enfim. Porque o que acontece? 90% dessa verba vai estar na cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu tenho alguma coisinha em Paraty e não era mais. O interior, aqui onde não tem a visibilidade que a vitrine carioca oferece, fica um pouco esquecido. Né? Então, eu tenho 6 solares, 6 bens tombados no Norte Fluminense, todos os 6 estão explorados com verba emergencial do IFAM. E olha que é a região produtora, né, de petróleo, não sei o que, poderia ter sido uma coisa atraente, no entanto. É uma política que, acho eu, devia ter. Aí vocês vão dizer, isso é dirigismo estatal. É dirigismo estatal mesmo. Eu tenho que cuidar de algo que o Estado é que definiu que precisa ser cuidado. Né? É a lei que define que existe patrimônio histórico. Né? E isso tem um dever constitucional, tem que ser cuidado. Nosso dever constitucional. Então, acho que é um capítulo também que a gente poderia se perguntar, já que a fonte é a mesma e o resultado é o mesmo, por que não é o meu orçamento que tem que ser 97 mais 3, porque eu não tenho um orçamento de 100 milhões, né? Bom, enfim, então é algo a gente também se discutir com a sociedade como um todo. Então, o PRONAC é importante, é o nosso grande carro-chefe, assim como o Lepar, que também tem a lei, que vai ser um ponto. Enfim, é uma turma de tempo também, agora, né, que eu fiz na Secretaria da Adriana Hatz, aumentou, inclusive, os volumes de projeto significativamente. Então, as nossas fiscalizações, nós temos as vistorias, os laudos e as notificações de embargo, são os nossos instrumentos, né? E tenta fazer uma vistoria anual em cada bem tombado, além da questão enorme que precisa ser uma fiscalização. Isso gera um laudo e gera então notificações e embargos aos proprietários e administradores. A gente tem tentado evitar ao máximo a questão da ação judicial por uma questão muito simples, não funciona. Demora 10 anos. Outro dia eu fui cumprir uma determinação de 9 anos atrás. Fazer uma determinação para artista. 9 anos depois, a mulher já é outra, o negócio usa. São 9 anos, né? Na vida de uma cidade, onde tem que tomar. Então é uma coisa muito morosa mesmo. A ação da Marina da Glória era uma coisa 99. Acabamos de ganhar em segunda instância e apela. Né? 1999. Na carta desse capítulo de educação patrimonial, aliás, eu trouxe um nome assim, depois a gente bota lá, mas são publicações que ele tem feito, né? Temos até feito quinzenalmente as oficinas de estudo e preservação, mas vocês têm ido lá. Temos apoiado alguns eventos, como a da Sociedade de Arquitetura de Arqueologia do Brasil, o da Demônio, que foi por 2 semanas. As publicações, essa publicação fantástica que eu desenhei, que já está no nosso terceiro volume, digamos assim, terceiro lançamento, e o atendimento à imprensa. Então a gente fez alguns edições editoriais, temos publicado essa coisa de palavras cruzadas, né? A primeira do arqueologia, a segunda sobre a Federação Real, e esse ano será justamente o número de concessão. E as oficinas que a gente conseguiu fazer, a primeira edição, com todas as oficinas de 2003 e 2004. Nas produções do primeiro que a gente fez, foi uma palestra de Carmen Maia no Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 2003. Lançamos ano passado o Sobre o RID, né? E você, claro, hoje trabalhou sempre na questão do patrimônio modernista. O Rio de Itália já reúne dois longa-metragens feitos pela Ana Maria Magalhães, tem toda a obra, todos os projetos terminados e também a parte de escritos dele. E vamos lançar agora, ficou pronto essa semana, O Risco, que é um filme realizado a partir da obra Lúcio Corda, que vai ser então disponibilizado também para todas as faculdades interessadas e tal. E fizemos um catálogo de arqueologia também, que é aquele primeiro. Isso é o que vocês vão receber agora, um exemplo sobre o explicando o acampamento e o outro explicando a nossa sede. É a primeira edição de geral sobre arqueologia. E algumas coisas como as interfaces de fã e de vetor. Eu gosto muito dessa foto, Regina, porque isso exatamente mostra o que é entorno, o que é entorno tem que ser preservado. O que é este prédio aqui, não é isso? O que é isso? A cidade, o pessoal dele, é muito importante para quem, né? Evidentemente que ele acabou com a ambiência do Mosteiro de Santo Antônio, né? Então é uma foto que fala muito e eu levo sempre para conversar com os nossos amigos prefeitos, porque basicamente a legislação do Rio deixou, né? Outra interface importante, hoje em dia eu costumo brincar que o IFA é muito mais de obra do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Cultura, porque na medida em que a legislação ambiental inclui não só arqueologia, mas também quando a gente fala de meio antrópico, exatamente, né? A questão cultural, nós temos também realizado junto com o IMEA, que é o órgão estadual, ou com o IBAMA, que é o federal, também a questão de licenças ambientais, né? E eu não sei se vocês sentem isso também, mas todo mundo agora é a favor do meio ambiente, né? Não é isso? Todo mundo. No entanto, quando você tem uma ação, um caso concreto, isso é ridicularizado, né? Quer dizer, a biodiversidade, em tese, é um grande barato. Agora, quando isso se reduz à perereca, né, isso vira uma coisa anedótica. Como se, entendeu? Então, ninguém pareceu, né? Eu acho moçada na Baixada Fluminense, eu tenho que parar a obra. Eu digo, olha, e tomara que seja moçada, seja só biologia, porque pode ser um cara de polícia também, né? Enfim. Então, a questão de licenças ambientais trouxe, né, em relevância o potencial arqueológico, mas também nós estamos trabalhando já com a questão do geotrópico, do patrimônio construído e também do patrimônio material. Pela primeira vez, nós estamos entrando, então, também com essa questão, pelo menos, do inventário do patrimônio material. Temos feito também a questão de assistência técnica na prefeitura e obras emergenciais. E também tentado levar muito essa questão do PRONAC para o interior. Né? Então, o Partido Alpérez, por exemplo, já apresentou um projeto para o Júlio, né? Tentado interiorizar também. Temos outras questões, Regina. É, dia 2 de outubro é feriado estadual, mas nós temos uma reunião. Nós temos o PAC das Cidades Históricas, que é um caminhão de dinheiro que vem por aí e que se criou. Então, a ideia é que a gente faria planos de ação nas cidades. E eu caí na bobagem de dizer que toda cidade é histórica, né? Não são só as quatro que são tombadas. Então, nós temos no estado do Rio 13 cidades que já estão trabalhando com a gente e com o governo do estado, através do REPAC, nesse plano de ação das cidades históricas. Então, a ideia é que a gente olhe o sítio histórico não apenas como um patrimônio histórico, mas também como um conjunto das necessidades daquela cidade. Água, esgoto, assim, né? Não se pode imaginar que você pode cuidar do patrimônio sem descuidando da cidade em si, né? Temos o Fundo Nacional de Cultura, que é uma verba que também faz parte do PRONAC, mas não é mais certo, né? Que é uma verba direta de casos de projetos que são apresentados ao Ministério da Cultura, inclusive do patrimônio histórico, e o PRONAC, que eu já escrevi. Temos também essa quantidade de 10 emendas parlamentares, que temos orientado isso sim muito às prefeituras, né? A fazer projetos que depois sejam factíveis. E o programa Monumento, que no estado do Rio ficou centrado basicamente na cidade do Rio de Janeiro, em torno da Praça Tiradentes. Isso eu vou pular. Enfim. Isso é muito. Enfim, e estamos então à disposição de vocês, aqui na Superintendência do Rio, na Avenida Braco. 46, nossos telefones todos mudaram, foi uma coisa ótima também para a administração. Todos os telefones mudados, o nosso atualmente é o 2337993. E eu, como sempre, da ouvidoria é o csr@ifam.gov.br. Então, denúncias, sugestões, enfim, obra sacra, roubada, de tudo isso. É muito importante que a gente seja acionado, né? Porque uma das coisas que a gente tem que fazer agora também, que eu esqueci de mostrar, é que nós temos que cadastrar todos os municipais, inclusive eventos. E a cada 6 meses tem que dizer o que é que foi vendido e foi comprado para onde. Né? Foi uma última lei também que nós temos que fazer. E os leilões de obras de arte também que a gente fiscaliza. Certo? Enfim. E. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o tema era esse, né? Tá tudo bem. Então, tá bom. Obrigado.